você jamais está só, porque Deus está contigo, que te dá o melhor e a vida eterna. Abre o seu coração, que ele te regenera, te fará um soldado e um vencedor aqui na terra. Não preciso de arma e nem pra guerra, porque a batalha é espiritual e não é carnal. Pra combater toda a força do mal que traz o pânico, noticiário e jornal, que aniquila o ser humano, que faz humano descarrega o cano. Muitos passam despercebidos, não tem noção dos seus planos. É, não tem noção dos seus planos. Sonhei com um novo reinado, que era do nosso Senhor, que existia um grande amor. Sonhei com um novo reinado, que era do nosso Senhor, que não existia sofrimento nem dor. Desisti, desconheço essa palavra, mas o moleque do gueto que se afogou em lágrimas merecedor. Então vim buscar meu troféu, armas utilizadas pra essa guerra, caneta e papel, ingredientes pra um som bom. É dar valor na vida, narro várias histórias entre os bombos e as batidas. É música de vencedor, então vai segurando. Um salve pra quem apoiou e quem continua apoiando. Menos preguiça, irmão, e mais sucesso. Menos inveja, irmão, e mais progresso. É isso que espero aqui em cada quebrada. Quero os mano com diploma na mão e não com a quadrada. A cada louco que sonha com um de nós chorando, vai abaixar a cabeça e vai morrer se lamentando. Chega de gritar, salta e vamos gritar vitória. Ha, porque o momento é agora. Sonhei